Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, peço que Tu dirijas tudo o que vamos fazer aqui, que as Tuas palavras e Teus ensinamentos estejam conosco no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre carne e espírito. Mas que tema mais estranho para a primeira aula de teologia. A minha decisão por esse tema é porque toda a interpretação bíblica, fala Wesley, toda a interpretação bíblica e a Bíblia inteira, principalmente no Novo Testamento, está baseada nessa concepção. Na concepção de carne e na concepção de espírito. Toda a questão de conversão, de salvação, de vida espiritual, vida bíblica, santidade, tudo está ligado a essa concepção de carne e espírito. Se você não sabe exatamente o que é carne e o que é espírito, provavelmente você vai interpretar ou errado o que está na Bíblia, ou de uma maneira menor, não tão profunda como isso quer dizer. Então hoje o que eu quero fazer é esmiuçar a concepção cristã e bíblica de carne e espírito. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso encontrar o sentido que eu chamo de nuclear, o sentido primordial desses termos, sentidos esses que podem abarcar todos os sentidos que a Bíblia expõe. Porque a Bíblia, quando fala carne e espírito, ela não fala num sentido só. Ela fala em vários sentidos. Você não pode pegar um sentido de carne, por exemplo, o que seria a carne? Que vocês acham que na Bíblia quer dizer carne? Por exemplo, podemos dizer que é o corpo. Né? O corpo é carne. Só que se você, toda vez onde está escrito na Bíblia carne, você traduzir aquilo como corpo, você vai se dar mal. Você não vai entender. Então a gente precisa entender exatamente o que é carne e o que é espírito. E quando a gente lê esse texto de João 3,6, eu pedi para vocês trazerem a Bíblia para vocês confrontarem, às vezes, a versão de vocês com a minha. Se tiver alguma coisa diferente, vocês falam, Fabio, na minha Bíblia está um pouco diferente. João 3,6 está escrito assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Qual é a primeira noção que a gente consegue tirar aqui? Que carne e espírito são duas coisas separadas. Por quê? Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui já dá a ideia de que quem é nascido do Espírito não é da carne. Concordam? E o que é da carne não é do Espírito. Então a gente já vê aí uma separação. Então uma pessoa, por essa concepção bíblica, ela não pode ser da carne e do Espírito. Ela tem que ser ou do Espírito ou da carne. Tem um outro texto que está em Gálatas 5,17, que dá uma ideia também disso, olha lá. Abre aí, Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Deixa eu só dar uma explicação sobre essa questão do Espírito na Bíblia. No original grego, às vezes vocês vão ver na Bíblia de vocês, escrito Espírito Santo, tá? Espírito Santo. No grego, provavelmente, pneuma ágios. Ágios Santo, pneuma Espírito, ou alma, lá. Então, quando está escrito pneuma ágios, Espírito Santo, é o Espírito Santo. Mas, às vezes, está escrito só pneuma. E aí, você pega nesse texto no original, não está escrito Espírito Santo. Por que então eles colocam o Espírito em letra maiúscula? Por que o Espírito está em letra maiúscula? Segundo o tradutor, ali está se referindo ao Espírito Santo. Só que, quando você vai ler, você percebe que às vezes não é o Espírito Santo. Está falando Espírito de maneira geral. Que às vezes pode até incluir o Espírito Santo no entendimento, mas nem sempre. Então, eu tenho como regra que quando está só Espírito, eu preciso enxergar o contexto do texto para saber se está falando contra o Espírito Santo. E esse é um dos textos que, para mim, não está falando apenas do Espírito Santo. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo não tem muito sentido. Tudo bem, Rodrigo? Vocês já têm alguma vivência teológica na igreja? Tem algum sentido falar que a carne cobiça contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne? O Espírito Santo cobiça contra a carne? Tem sentido esse texto? Vocês acham que tem? Se vocês acham, não, pô, claro que tem. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E aí eles botam o Espírito em letra maiúscula, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, por isso que eu pedi para vocês verem. Mas para mim não faz muito sentido. Então. Porque a tradução é antiga, e normalmente as traduções seguem uma a outra. Então para mim não faz muito sentido o Espírito lutar contra a carne, porque o Espírito Santo não vai lutar contra a carne. Não é essa a função do Espírito Santo, lutar contra a carne. A luta é a luta humana. De quem? Da carne do homem contra o espírito do homem. Ou contra a questão espiritual inteira. E aí que eu falo, que aí nesse caso o Espírito Santo pode até entrar. Mas eu tenho essa liberdade de fazer essa interpretação porque os originais é só pneu uma palavra. E no original não tem maiúsculo e minúsculo, é pneu. A questão de maiúsculo e minúsculo é uma questão dos tradutores. Tá? Então aqui eu entendo o seguinte, não vou entrar nessa questão mais técnica da teológica, mas alguém tem letra minúscula nesse texto? Acho que não. Certo, mas acho que o meu também tem, né? É, tem. É, o meu também é, do Espírito, mas esse tem sentido, o que é nascido do Espírito, que aí tem sentido, é Espírito. No outro eu não vejo muito sentido, mas tudo bem. Por que a carne cobiça contra o espírito contra a carne? Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então você tem aí uma oposição. A carne e o espírito. Então, gente, o que nós vemos aí? Que a carne e o espírito não podem estar juntos. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Não pode estar juntos. Se eles se opõem. Se quem é da carne, quem é do Espírito, então, quem é do Espírito e não da carne, quem é da carne e não do Espírito, e aqui fala, os dois se opõem. Mas aí não está falando corpo, né? Então, é isso que eu estou falando tudo isso para chegar, para a gente entender, você já está entendendo antes. Eu quero deixar claro primeiro que há uma oposição e uma separação. E aí tem um outro texto em Romanos 8:9, que fala assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vê que aqui, Espírito de Deus, no original, eu não li, mas provavelmente deve estar pneuma theos, que é Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vê que aqui ele fala Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Ele usa o termo espírito em várias conotações. Mas ele fala uma coisa interessante. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão na carne? Hã? Vocês estão ou não estão? Então, se a gente entendesse que a carne é não apenas o corpo, gente. Porque você pode falar, não... Aí não quer dizer que é o corpo, aí quer dizer que a carne, é estar na carne é pecar. Vá. Mas vocês pecam também. Ah, estar na carne é ter uma vida humana. Mas nós temos uma vida humana. Estar na carne é ter um corpo. Não, nós temos também um corpo. Então ele não está falando isso. Vós, porém, não estáis na carne, ele não está se referindo ao corpo. Nem a algo que seja visível. Porque ele está fazendo uma afirmação dizendo o seguinte, olha, vocês não estão na carne. Ele está afirmando o seguinte, vocês não vivem mais essa natureza. Só que, ele está falando para pessoas que, após a conversão, não tiveram nenhuma mudança exterior. Uns cortaram o cabelo, outros fizeram a barba, é o máximo que acontece. Mas não é nenhuma mudança visível exterior. Então a gente só pode entender que carne se refere a algo não visível. Concordam? Algo não visível. Carne na Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que carne não visível. Isso é importante para a gente entender as concepções. Agora, esquece um pouquinho, eu quero falar uma outra coisa. Mas seguindo o estudo. Para a gente entender isso, a gente precisa entender qual é a concepção do homem. Como é que está escrito lá em Gênesis 2:7, que narra Deus criando o homem. Ele fala assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então Deus vai do pó da terra, cria o homem, e depois vai e insufla nele alma vivente. Vê que é um processo, né? Não é tudo de uma vez, é um processo. Quando nós podemos dizer que o homem se tornou homem? Depois que teve a alma vivente. E essa alma vivente é aquilo. Então, quando a gente fala assim, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, a gente está se referindo a quê? A essa alma vivente. A inteligência, como nós falamos atrás, esse poder de refletir. Então, o homem, ele só é homem quando ele tem corpo. Porque você não pode separar. Um corpo faz parte do homem, da criação humana. Mas ele só é o homem completo quando a alma é insuflada. E aí eu pergunto, e sem o corpo, o homem ainda é homem? Então, a concepção cristã é isso. Uma ideia cristã básica é essa. O homem é um homem inteiro. Você só pode chamar de homem esse homem completo. Corpo, corpo, alma, espírito. Esse homem completo... Não me perguntem qual é a diferença entre alma e espírito, se deu ali nos seus olhos essa pergunta. Não faça essa pergunta agora. Guarda, guarda. A alma, essa questão de corpo, alma e espírito, a gente, mais para frente a gente vai estudar. Guarda isso. Mas o homem só é o homem quando toda a sua estrutura está posta. Em nenhum momento na Bíblia há indicação de homem sem corpo. Mas, gente, corpo, aí é um parênteses. Corpo não quer dizer essa matéria. Isso que vocês têm é um corpo. Mas eu acho que esse corpo vai... Mas a Bíblia fala que você vai ter um outro corpo. Que, na verdade, a gente pode chamar de forma. Então, o homem sempre ele tem que ter isso, ele tem que ter a forma. Então, seria mais correto falar em forma do que em corpo. Mas, uma maneira mais fácil de entender, a gente fala corpo. Mas não precisa ser esse corpo que vocês têm aí. E para algumas pessoas isso é um alívio, né? Ai, graças a Deus eu não vou ter que carregar isso para todo sempre. Vou poder trocar, reciclar. Mas então, guarda isso. O homem é o homem só quando é inteiro. Então a gente já pode tirar a primeira ideia sobre carne, a segunda ideia, na verdade. A segunda ideia sobre carne é que carne se refere ao homem natural. O homem natural é carne. Entende isso? O que que é o homem natural? O homem inteiro, como foi criado por Deus. Entende? Homem natural, carne. Espírito. Carne já ficou mais ou menos claro o que significa. Esse homem natural que você fala é com a forma? O homem inteiro. Como a gente falou. A gente falou que o homem natural, esse é o homem. Carne. Homem natural. Dentro do nosso estudo, é mais interessante você entender como carne é o homem como foi criado. Exatamente como foi criado. Na sua estrutura tal, incluindo todos os atos, e aí entra também o pecado. Mas o pecado foi feito por um homem natural. Você não pode falar que a carne é só o homem depois do pecado, porque o homem que pecou não era antes, era antes do pecado. E aquele já era um homem natural. Então, carne, para a gente entender, homem natural. É a primeira ideia que a gente tem que ter. E espírito? Espírito é uma coisa mais difícil. E aí vocês vão ter que tentar entender o que eu vou explicar. Por quê? A gente tem a tendência de, quando eu falo em espírito, pensar em algo fora do homem. Então, quando a gente fala assim, olha, você tem que ter uma vida espiritual. Então, você já logo pensa uma vida assim, que você vai estar nas alturas, fora do teu corpo. Ah, porque o teu espírito, você já imagina um fantasminha saindo e encontrando alguma coisa. Há uma tendência de nós, quando falamos em espírito, imaginarmos uma coisa a parte da nossa estrutura. Os gnósticos, já eu aqui falando deles de novo, eles tiveram essa ideia de espírito. Para eles, espírito era uma coisa superior e fora do homem. Então, quando se falava em buscar algo espiritual, o que que o homem tinha que fazer? Tinha que mitigar o corpo, praticamente abandonar seu corpo, para poder desfrutar de coisas espirituais que estavam fora dele e além dele. Essa é a ideia gnóstica. Mas é essa a ideia cristã? Bom, se nós formos conversar com as pessoas no dia a dia, a gente vai colher muito dessa ideia também. A pessoa acha que vida espiritual é uma vida em que teu corpo tem que ser abandonado praticamente e você viver numa esfera superior. Não é essa a ideia que muita gente tem? Mas será que espírito tem a ver com isso? Por exemplo, tem um texto que fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bom, o que seria pobres de espírito? O termo pobre aqui pode ser traduzido por simplicidade, tá? Então, bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bom, a gente vê aí o espírito, essa terminologia espírito, não como algo fora do homem, mas como algo dentro do homem. E não como uma... Porque quando a gente pensa em espírito também, a gente pensa assim, tipo, um fantasminha que mora dentro da gente. Não é essa a ideia que vocês têm? Bom, mas, por exemplo, os pobres de espírito parece que tem mais a ver com uma atitude do que com um fantasminha, não é? Bom, mas esse texto não é suficiente, é muito pouco. Um outro texto, João 4:24, um clássico. Jesus conversando com uma samaritana, ele fala para ela: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem, em espírito espírito e em verdade. Aí eu paro para pensar o que deve ser adorar Deus em espírito. De repente, adorar Deus em espírito é eu fechar meus olhos, entrar em alfa, sair do meu corpo e contemplá-lo em toda a sua plenitude. Bom, mas isso é uma ideia absolutamente gnóstica. Adorar em espírito talvez seja eu sentir no fundo da minha alma um sentimento que não tem nada a ver com a minha razão, mas é um sentimento puro. Bom, isso também é gnóstico. Adorar em espírito só pode estar se referindo a uma atitude consciente do homem. Só pode estar se referindo a algo que o homem faz numa atitude voluntária e consciente. Ele não pode estar ligado a algo que não é consciente. Porque se adorar em espírito é inconsciente, Deus também é inconsciente. Porque Ele é espírito puro. E nós já falamos alguma coisa sobre isso. Se Deus é espírito puro, mas Deus é a consciência plena, a inteligência plena, é algo, aliás, não é algo consciente, é algo absolutamente consciente. E o espírito humano, ele só pode ser, no mínimo, um reflexo do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus é autoconsciente na sua plenitude, lembra que nós falamos sobre isso? Deus conhece a si mesmo completamente e tem consciência de todas as coisas. O nosso espírito tem que ser pelo menos um reflexo desse espírito. Então ele tem que ser um espírito autoconsciente, consciente, não totalmente, mas tem que ter consciência. Então, jamais esse termo, adorar em espírito, pode ser algo que desliga a sua consciência, algo que desliga a sua razão. Pelo contrário, talvez ele seja algo que amplie essas coisas. Mas a gente vai ver melhor. A gente tem que entender que é o seguinte, o homem, esse homem, tão bonito quanto eu, tão magro quanto eu, ele é um. Ou seja, você não pode dividir esse homem. Você não pode desenhar um homem assim, ó. Pode? Mas o homem é só corpo? Não. O homem tem, alma, vamos dizer, espírito. Só que todas essas funções humanas não podem ser repartidas. Você não pode pegar o espírito e colocar o espírito aqui, o homem aqui e a alma aqui. Pode? Não. O homem é um. Mas não só o homem na sua estrutura exterior. O homem na sua consciência é um também. Eu vou explicar isso, gente. Imaginem o seguinte. Tem um antropólogo que outro dia eu estava vendo na televisão. Qual é o nome dele, meu Deus? Eu escrevi até um texto na época, não lembro. Ele dizia o seguinte, que a consciência do homem, ela é fragmentária, ou seja, ela é dividida. Aí ele deu um exemplo. Por exemplo, você trabalha, a Sandra, quando está lá cuidando dos seus meninos no trabalho de fonoaudiologia dela. Lá, ela é uma. É a Sandra Fono. Mas a Sandra não é só Fono. Ela é também a esposa do Adilson. Então, ali ela é Sandra, esposa. Mas a Sandra também é aluna do NEC. Então, aqui a Sandra, aluna. E quantas forem os papéis sociais dela? O que que esse homem disse? Que nossa consciência é fragmentária, ou seja, aqui a Sandra é uma, aqui a Sandra é outra, e aqui a Sandra é outra. São partes separadas da consciência dela. Bom, para vocês isso não cola, eu já sei, porque vocês nunca pensaram nisso, mas no meio científico e universitário isso faz maior sucesso. Os caras, tudo que puderem relativizar as coisas, relativizam. Só que eu vou dizer o seguinte, imagine que você é um ator de teatro, e você vai participar de uma peça e você vai interpretar Napoleão Bonaparte. Né? Então você está lá na peça, Napoleão põe a mão aqui, né? Aí acaba a peça. Diz uma coisa, como é que você vai para casa? Você vai para o camarim, volta e vai para casa assim ainda? Não. O que você faz? O Napoleão Bonaparte ficou lá. Por que que você não vai mais como Napoleão Bonaparte? Por quê? Porque a sua consciência tem plena consciência que ali era apenas um ator. Ou, desculpa, ali era apenas um personagem. E não, o ator nunca acha que é ele. Porque se ele achasse que ele é Bonaparte, ele correria o risco de não mais deixar de ser o Bonaparte. É necessário que esse ator, sempre, mesmo atuando, tenha consciência que aquele é um personagem que ele está encenando. A Sandra, quando está lá cuidando dos meninos dela, ela tem plena consciência que ali é um, vou usar essa palavra, não é perfeita, é um personagem. A personagem que ela usa com uma linguagem toda própria para trabalhar ali. Mas ela sempre tem consciência que existe uma Sandra fundamental que nunca se afasta e que está no controle de tudo isso. Tanto que se o Adilson liga para ela e fala, amor, estou passando mal, volta para cá. Na hora ela sabe que ela tem que voltar. Porque ali é só um papel social e não a consciência dela. Eu disse tudo isso para falar o seguinte, o homem, ele é um. A consciência, sua consciência é uma. E ela não pode ser dividida. E ela não pode ser fragmentada, ela não pode ser dividida, ela não pode ser afastada. O homem é um. Gente, isso é um conceito absolutamente cristão que tem que ser levado sempre. O homem não pode ser separado. Mas aí Paulo fala assim numa carta que ele escreve em Colossenses, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e firmeza de vossa fé em Cristo. O que ele quer dizer que em espírito estou convosco? Em consciência. Em consciência? Sim. Isso, vai indo, está indo bem. Ele está dizendo o seguinte, mas que diferença isso faz para os caras que estão lá? O cara está lá do outro lado. Pô, tu está pensando em mim? Legal, mas isso não faz diferença nenhuma. Você é solitário. Então, quando Paulo fala isso, tu está certíssimo. Ele está falando de algo interno dele, não externo. Ele não está falando que uma parte de mim vai estar com vocês. Mas a minha, em princípio a gente pode pensar, o meu pensamento vai estar com vocês, meu apoio aqui, que talvez não faça diferença nenhuma, vai fazer diferença porque vocês sabem só isso. Bom, posto isso, essa primeira parte foi colocada para que a gente entenda agora. Em Romanos 7, há toda uma descrição que Paulo faz da luta entre a carne e o espírito. E nessa luta, ele fala uma coisa interessante. Nessa luta, ele fala uma coisa interessante. Romanos, capítulo 7. Ele está falando sobre a lei, né? Tal. E aí tem uma hora que ele fala assim. No versículo 15 ele fala assim, ó. Realmente, e aí essa versão é bem diferente de você, então presta atenção. Realmente, não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. O que, que ele está descrevendo aí? Uma luta entre o quê? A carne e o espírito. Quando ele fala assim, não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero. Ele está falando em querer, ele quer uma coisa, mas ele não consegue fazer, tá certo? É isso? Ele quer, mas não consegue fazer. Então é o querer e o fazer. E aí ele fala que ele, na sequência ele fala o quê? Mas o que eu aborreço, isso eu faço. O que eu não quero, não querer, e o fazer. Aonde está a luta? No querer ou no fazer? Ele quer, mas não faz. Ele não quer, mas faz. Vamos tentar pegar um exemplo aqui. Ele quer parar de comer chocolate. Mas ele não para, então ele come chocolate. Ele não quer continuar comendo chocolate, mas ele come chocolate. A diferença está onde? Não, está no querer. A ação é a mesma, ele vai comer chocolate de qualquer jeito. A briga está aqui, ó, no querer. A ação é a mesma. A ação já está definida. Ele vai fazer a besteira. Ele vai comer o chocolate. Exatamente. Então, vê bem, a briga toda está no querer, no campo da vontade, no campo da decisão. Agostinho, no livro dele, não, Confissões, ele faz uma... Ele esmiuça mais ou menos esse negócio de uma maneira interessante. Porque ele fala o seguinte... A gente, quando pensa em pecado, a gente pensa em ação. Ah, você puxou o rabo do gato. Ah, você ficou olhando a vizinha na janela. Então a gente sempre olha o pecado na ação executada. Mas a gente sabe que o pecado, ele não reside na ação. Ele reside na vontade, na intenção. Por isso que Jesus fala, quando você olhou para a mulher e cobiçou, você já pecou. Por mais que você tenha conseguido conquistá-la, sair com ela e tal, se mesmo que você não consiga, você já pecou. Então, é claro para a gente que o pecado não está na ação, mas na intenção. E a luta que Paulo descreve para a gente não está no que fazer, mas está na intenção. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço, o que eu vou comandar, o que eu vou mandar meu corpo fazer, meu ser fazer. Então essa é uma batalha interna do homem, e essas coisas não são muito, não está muito interessando a ação, mas sim os símbolos da vontade humana. O interessante aqui, aí que a gente precisa guardar é a vontade é uma palavra um pouquinho mais técnica, porque vontade ela tem um termo um pouquinho amplo. Seria volição. A determinação interna do homem. É isso que vai diferenciar. E para a gente entender espírito, a gente vai ter que entender essa questão. Bom, falei que hoje o negócio ia ser mais técnico. Hein? Talvez vocês ainda não entenderam tudo, mas nós vamos entender tudo. Calma. Eu sempre prometo e eu acho que eu sempre cumpro. Vamos ler dois textos. Efésios 4. Fala assim, ó, presta atenção. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis do espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui ele está falando de velho homem e novo homem. E aonde está a diferença? Está aqui, ó, na renovação no espírito. Ei, mas o espírito não é uma coisa à parte, intocada? Como é que eu vou renová-la? Eu só renovo aquilo que já está lá. Aonde reside o pecado do homem? No corpo ou na alma? Entendendo que a alma é... Simplificando, o corpo é esse instrumento físico e a alma é onde nascem as determinações para o corpo. Aonde está o pecado? No corpo ou na alma? Na alma. Na alma. Isso, se quiser marcar, pode marcar. Isso aí vale, já vale mesmo. Não é ainda uma definição final, mas seria a parte invisível do homem que determina suas ações. A determinação interior. Entendeu? Então o pecado está na alma e não no corpo. Então quando a gente fala de velho homem e renovação de espírito, nós estamos falando do mesmo homem. Do mesmo homem. E quando a Bíblia fala de velho homem e novo homem, está falando do mesmo homem. Vocês nunca pararam para pensar? Ou já pararam e como não encontraram solução, pararam de pensar? Por que a Bíblia fica falando assim, ó? A natureza de vocês é outra. A antiga foi deixada para trás, vocês têm uma nova natureza. Aí você olha para si e fala assim, mas não mudou nada. Ou então você vai dar aquela resposta bem espiritualista, né? Não, a minha natureza foi reformulada aqui dentro, saiu um fantasminha, entrou outro mais novinho. Mas isso não explica porque o homem é um só. Porque imagina, gente, o que vocês entendem? Só para vocês verem a dificuldade. Vocês entendem que a Bíblia fala que quando você se converte, sai uma natureza velha, entra uma natureza nova, não é isso? Vocês sabem disso. O que significa isso? Mas aí, não está certo, mas você não acha que essa resposta é muito racionalista? Pô, mudou a minha mente. Pô, mas conversão é só isso? Mas você começa a pensar diferente em todos os sentidos. Por quê? Porque você aprendeu coisas novas. Então, Cida, você está me dizendo que a conversão é, basicamente, uma descoberta, um conhecimento. Né, você aprende coisas novas, legal, adere àquilo e racionalmente começa a viver isso. Será que é isso? Só? Não. O que você está falando não está errado. O que eu quero dizer é, será que é só isso? É que você vive em função de outros valores. Mas interessante, você está todo certo, só que a Bíblia não fala que essa nova natureza é um processo. Ela não fala. Paulo fala assim, ó, sua velha natureza foi, e você agora tem uma nova natureza. O que você está me descrevendo, não dá para acontecer de uma hora para outra, dá? Não, você vai se convencendo, vai, isso acontece mesmo, mas não parece descrever essa natureza antiga e nova que Paulo fala. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aqui nós usamos muito a inteligência. E nós podemos cair na tendência de racionalizar, achar que tudo vai ser explicado na razão lógica. E não é bem assim. Tá bom lá? Ótimo. Ótimo que você falou. Como que a gente conhece as coisas? Por exemplo, eu não conhecia o Itiel, hoje eu conheço. Como é que eu conheço ele? Observando. Hã? Pelos? Pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos. Se eu não tivesse olhos, eu ainda poderia conhecê-lo pelos ouvidos. Se eu não tivesse olhos nem ouvidos, eu ainda poderia conhecê-lo pelo tato. Mas se eu não tivesse nada disso, será que eu ainda poderia conhecê-lo? Boa! Vai, vamos, tira, né? Boa, boa. É. Tira o cheiro, também perdi o olfato. Será que eu poderia conhecê-lo? Não, não. Nada. Corta a língua! Ah, tudo que vocês lembrarem que possa ter algum sentido sensorial, tira. Sem esses sentidos sensoriais, eu poderia conhecer o Itiel? Agora, eu não sei se vocês vão entender isso. Nem sei se é tão importante, mas eu vou tentar. Só que, você como ser humano, você tem todas essas potências. O que, que são potências? São possibilidades naturais suas. Todo mundo nasce com possibilidade de ouvir, de cheirar, de ver, mas tem pessoas que não, por algum problema não desenvolvem ou já nascem até sem esses instrumentos. Um surdo, você poderia dizer que ele não tem a potência de ouvir? Sim ou não? Sim. Não. De ouvir, sim. Sim, de ouvir, sim, tá certo. Exatamente. Mesmo o surdo de nascença, ele tem a potência da audição. O que falta a ele? Ouvir o que é real. Por que ele não ouve? O que falta a ele é um instrumento. Ele tem a potência, eu ia falar capacidade, vai, para entender pode ser, mas a palavra certa é potência. Ele tem a potência da audição, mas ele não tem o instrumento para isso. Ele não é menos homem, porque ele não pode ouvir, mas falta a ele o instrumento para isso. Qual é a conclusão que a gente chega? Que nosso conhecimento, ele é possível por meio do quê? Dos instrumentos, dos sentidos. Tudo que nós conhecemos pelos sentidos e por esses instrumentos. Mas aí eu pergunto, todo o nosso conhecimento vem por isso? Ou não? Hã? Vocês conseguem imaginar alguma coisa que você pode dizer que conhece, mas que não foi por nenhum sentido sensorial? Às vezes a gente tem uma experiência assim de emoção, uma experiência com Deus, uma experiência de emoção de um nascimento com filho, não é por nenhum. Vamos falar em Deus. É. Vocês têm conhecimento de Deus? Sim. Esse conhecimento não veio pela visão, pela audição. O conhecimento não, você pode até ter ouvido falar dele. Mas você nunca viu a Deus, você nunca cheirou Deus, você nunca sentiu Deus. É um conhecimento que você buscou aonde? Dentro de você. Dentro de você, você foi lá dentro buscar a ideia de Deus e viu que Deus era alguma coisa real. Mas não só Deus, para não dizer que a gente está falando só do máximo. Uma emoção, uma saudade lá. Você sente falta. Esse sentimento em si, saudade, é algo que pode ser sentido? Pode ser sensorial? Não é, é algo interno. Então, o conhecimento humano, ele usa a sua parte sensorial, os sentidos, como instrumento. Mas isso não quer dizer que todo o conhecimento humano se dá por assim, desse jeito. Fábio, mas você está dando uma volta aqui. Aonde você vai parar? O que eu quero dizer é o seguinte. Existe uma realidade também que está além dos nossos sentidos. Uma realidade que você não pode sentir, mas você sabe que existe. E aonde se confirma? E aí vem uma mente científica. Ah, mas como é que você pode provar isso? Olhando para dentro. Eu confirmo que há essa realidade porque ela é confirmada na minha consciência. Aliás, como vocês sabem que vocês são vocês? Como você sabe que existe um eu aí? É por algo sensível ou é algo mais interno? Vocês têm consciência que vocês sobreviverão à morte. Independente aí de ser cristão ou não, porque qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento das coisas sabe que a alma humana ela não pode ser mortal. Se ela for mortal, não tem sentido nenhum tudo isso. Então, isso, onde você vai comprovar isso? Dentro de você. No interior, a verdade interna que só pode ter sido um reflexo de Deus. Então você tem que chegar a essa conclusão invariavelmente, que o que eu sei, o que eu conheço e o que eu posso conhecer não está restrito aos meus sentidos. E aí eu digo o seguinte, nós falamos sobre realidade, né? Deus é a realidade total. Mas nós enxergamos essa realidade? Por exemplo, nós sabemos Deus, conhecemos Deus exatamente como Ele é? Hã? Nós conhecemos Jesus Cristo exatamente como Ele é? Nós sabemos exatamente o que é a sua bondade, o que é a sua justiça? Você sabe essas coisas exatamente? Não. Como nós conhecemos essas coisas? Aquilo que Paulo fala. Porque hoje vejo como num espelho, em parte. Mas vai chegar o dia que verei face a face. Ele está dizendo o seguinte, hoje eu conheço as coisas um tanto turvas. E quando ele fala espelho, é interessante. O espelho naquela época não era igual aos nossos, tá? O espelho naquela época era bem ruinzinho. Então quando você olhava, a imagem era bem disforme mesmo. Então tinha muito mais sentido. Ele fala assim, quando eu olho as coisas, tudo que eu conheço hoje, eu conheço, são reais. Mas a imagem que eu tenho delas ainda é turva. Eu não consigo entender exatamente o que elas são. Mas quando eu chegar na frente de Deus, aí essas coisas vão clarear e eu vou enxergar realmente a realidade. Por que que isso acontece? Porque os nossos instrumentos são instrumentos carnais. São instrumentos menores. Os nossos instrumentos, eles olham só aquilo que se manifesta exteriormente. E os nossos instrumentos não têm a capacidade de enxergar internamente. Eu posso estar aqui falando para vocês e dentro de mim eu estou assim. Olha, estou enganando essa galera. Eles estão achando que eu estou dando uma aula, eu estou mandando eles para o inferno, só ensinando besteira. Mas vocês não podem ver isso. Porque é algo que estaria interno aqui que vocês não enxergariam. Então é o seguinte, gente. Quando nós falamos de homem, conhecimento, nós temos que entender, vamos dizer que aqui é o homem. que o conhecimento do homem está dentro do homem. Mas, vamos separar aqui, essa região seria aquilo que ele pode conhecer pelos instrumentos, ou seja, pelos seus sentidos. E essa região é aquilo que ele pode conhecer além dos sentidos, que independe dos sentidos, que está além dos, daquilo que ele pode sentir. Voltemos agora ao primeiro texto. Eu não vou perguntar se vocês se convenceram do que eu expliquei, mas vou perguntar se vocês entenderam, pelo menos, o que eu expliquei dessa questão de conhecimento e entendimento. O que está além dos sentidos. Aí a gente pega aquele primeiro texto. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne, Espírito. Como você, com base nisso aqui, que eu expliquei, nessa separação, como você me explicaria carne? O que é carne? Biblicamente falando. Carne é tudo aquilo que está ligado aos nossos sentidos exteriores. Tá? Então, carne, sentidos. Eu vou colocar entre parênteses, sensorial. É aquilo que nós conhecemos de maneira parcial. Tá? E Espírito? Bom, aí basta a gente fazer o sentido contrário. Se aqui são sentidos, aqui é aquilo que está além dos sentidos, do sensorial. Se aqui é o que conhecemos de maneira parcial, aqui é o que conhecemos realmente. O que significa realmente? Conhecemos exatamente como é. Vamos fazer um exercício então. Vamos bater alguns textos agora com essa visão. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o que vive pelos sentidos corporais, pelos instrumentos, é dele. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aquele que vive além dos sentidos, ele não pode... Não, lembre-se que viver além dos sentidos, você não nega os sentidos, porque o homem é um só. Mas ele consegue enxergar e conhecer além dos sentidos. Então, ele é Espírito. Outro texto. Porque a carne, ou seja, os sentidos, cobiçam contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Agora, pensem na vida de vocês. O que nós estamos fazendo aqui é algo que se posiciona aqui ou aqui? Hã? Nós estamos fazendo o que no dia a dia? Não, aqui, aqui, aqui. Na sala de aula. Eu vou falar. Posiciona aqui. Porque o que, apesar de vocês usarem o instrumento, porque vocês não podem negar para captar o que eu estou falando e tal, o exercício que vocês fazem está além dos sentidos. Vocês estão trabalhando. E quando eu falo além dos sentidos, é além até da mente. Porque também a gente não pode achar que aqui é o cérebro e aqui é o corpo. Não. O cérebro se encontra aqui. É algo que vai além do raciocínio cerebral. É algo espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ele reside nessa região. Mas, o que aconteceu, gente? Vocês trabalharam o dia todo, estavam cansadíssimos. E aí o seu corpo pediu, não vai para aula hoje, vai para casa descansar. Ou seja, os seus sentidos estavam clamando por outra coisa. Você fala assim, olha, eu quero fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Se não ir buscar o que é a vontade dele, essa vontade não, às vezes não é tão clara. Então é algo que está além dos sentidos imediatos. Mas o seu corpo pede para fazer outras coisas. Eu quero parar de falar mal dos outros. E parar de falar mal não é só um ato, é uma decisão de ser uma pessoa melhor. Então ele reside na região do espírito. Mas a sua língua não se aguenta e quer falar mal dos outros. Mas é mais que isso, não é só uma questão de pecado ou não pecado. O corpo, ele pede para ser saciado, ele precisa comer, ele precisa relaxar. Então o corpo, a carne, aí não é só o corpo, as tuas coisas sensoriais sempre vão te chamar para baixo, e você tem que fazer um esforço para tentar enxergar as coisas mais altas. Mas é mais que isso. Tudo que nós fazemos, nós temos a tendência de interpretar exatamente como nós vemos. Por que as pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar Cristo? Porque elas não viram. Porque aceitar Cristo, entender tudo aquilo e viver aquilo, está aqui. Mas os homens, eles costumam estar aqui, na carne, no reino sensorial. Então o que ultrapassa se torna um escândalo. Se torna um escândalo, porque o que sai do reino sensorial, daquele que pode ser provado, sentido, tocado, para eles é loucura. Como está escrito lá em 1 Coríntios 2, 7? Acho que eu tenho esse texto. É 2,14, desculpa. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos entender esse texto. O homem natural, ou seja, aquele que está preso aos sentidos, que só enxerga as coisas pelos sentidos, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aí você pergunta, por que ele não compreende? E pior, para ele parece loucura. Por quê? Porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. E aqui é que eu quero que vocês entendam. O que é se discernir espiritualmente? Não! Porque você aí, olha o que você falou, Cida. Mas foi ótimo o que você falou. Apesar de estar errado. O que você falou é o erro que a igreja está cometendo nos tempos atuais. Ela fala assim, eu fui tocado. Mas o que é ser tocado? É algo sensorial. Você tem que tomar cuidado com isso. Ele pode conter isso, mas isso não discerne espiritualmente. Porque você pode muito bem entrar num salão espírita e de repente ser tocado. Eu acho que a atividade não está dando aqui, é canal. A conscientização é que é espiritual. Sim, mas aí o senhor está confirmando o que eu estou falando. A atividade, ela está fazendo uso dos instrumentos, mas o fim dela, e o que importa para a gente, é sempre a finalidade das coisas que a gente faz. A finalidade dela está nesse espaço. Na parte da conscientização que eu tenho, fica na parte de baixo. Se você enxergar o que, as coisas que a gente diz aqui só com base na questão sensorial, você vai estar fazendo a atividade da carne. Mas se você entender isso, além da questão sensorial, ou seja, não só como eu posso ver, enxergar e ouvir, mas uma verdade que transcende isso. Um instrumento, uma ferramenta para você alcançar. E a gente sabe a atividade, quando eu perguntei assim, que atividade, a gente tem que olhar o fim dessa atividade, o fim dessa nossa atividade é espiritual. A diferença que eu estou trazendo para vocês da ideia de espiritual é que antes, eu tenho certeza que nós pensávamos espiritual como uma coisa à parte, que era às vezes vinda de fora para dentro. E não é. Parece loucura para o homem natural, porque o homem natural, ele só está acostumado a ver pelo sensorial, e pior, ele é convencido que essa é a realidade. Aí quando você vem e fala para ele de uma realidade que está além do sensorial, ele fala, você está louco? Eu sei o que é a realidade. Mas aí a Bíblia fala que essas coisas aqui, elas não podem ser compreendidas por quem entende as coisas sensorialmente. Ela só pode ser entendida por quem ultrapassou isso. E, gente, isso é muito antigo. Isso é muito antigo. O cristianismo traz isso como regra. Mas se você for lá nos gregos, eles já tinham uma concepção mais ou menos disso aí. Que existia uma ideia que está além dos sentidos. Aí um pastor lá da igreja de vocês fala assim, olha, porque vocês, o homem natural, que é aquele que está no pecado, não compreende as coisas de Deus, porque parece loucura, porque ele está no pecado. Ele está certo? Está certo. O que eu quero que vocês entendam é que às vezes algumas explicações que eu dou aqui, elas não são diferentes da do pastor. Elas só ampliam o entendimento. Aquilo que eu estava falando para ti no começo da aula. Às vezes elas só ampliam o entendimento. Porque se ele fala que o homem natural é o homem pecador, ele também está certo. Porque se o homem natural é aquele... Olha porque eu explico as coisas. Lembra que eu falei que o homem, a carne é o homem exatamente como ele foi criado. Corpo, alma e espírito. Sensorial. É o que a Bíblia chama de homem natural. Só que esse homem que fica preso ao seu lado sensorial apenas, é tratado na Bíblia como alguém pecador, inferior. Porque a Bíblia fala que, poxa, eu devia ter separado esse texto, e eu lembrei desse texto agora, que o Espírito, como é que é o texto? As coisas, mais ou menos assim, vocês que são espirituais, julgam os que não são espirituais. Não tem um texto assim, Paulo? Que o Espírito julga a carne, ou alguma coisa assim, eu preciso pegar, eu acho que eu vou tentar pegar agora no intervalo. Mas eu vou trazer, mas eu vou falar porque eu quero que fique gravado. Não é a próxima? Porque o homem espiritual julga todas as coisas. Boa! Eu separei esse texto? Não, 2:15. É 2:15. 2:15. Olha, estava pertinho. Lê para mim, Daniel. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Opa, vocês já entenderam esse texto, gente? E agora? Olha aqui, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele não está falando de Cristo, ele não está falando de Deus, ele não está falando do Espírito Santo. Está falando do homem. O homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Esquece o que eu expliquei, me explica esse texto. Consegue? Bom, eu não... Não está errado. Mas eu acho que essa é uma interpretação menor. Porque se é o homem espiritual que julga, ele não está mandando para Deus esse julgamento insuflado. Ele está dando uma direção direta. Ó. O homem espiritual julga todas as coisas. Vamos entender aqui, ó, dentro disso que eu expliquei. Esse homem aqui, ele é sensorial. Ele enxerga tudo pelo sensorial e a realidade que ele conhece é... parcial. O homem espiritual, ele não está preso ao sensorial, ele enxerga além, e sua visão das coisas é real. Bom, se ele enxerga tudo na realidade, ele pode olhar para baixo. É, mas eu estou falando mais internamente do homem. Não, não tá, é por isso que eu falei que não está errado, mas eu quero que entenda a mecânica dentro do ser humano. Aqui é o homem. Ele conhece as coisas de verdade, e essas mesmas coisas, ele vai olhar para baixo, que o homem vê parcial, e ele fala assim, está errado. Porque eu sei qual é a verdade. Então, é um X. A verdade é um X. Esse homem tenta ver esse X, mas ele só olha o sensorial. Então, ele está vendo um XY. O homem que vê espiritualmente, ele vê o real. O que vê sensorialmente não vê o real. Vê só uma parte. É quase real, mas ainda não é perfeito. Aí, o homem espiritual olha para baixo e fala assim, amigo, o perfeito é isso. Por isso que o homem espiritual julga todas as coisas, porque ele tem a visão da realidade certa. E todas as coisas, ele enxerga como elas são. E quando fala julgamento, aí a gente também às vezes tem a tendência de achar que pode falar que o espiritual vai lá e vai falar que o outro está errado. Não, julgamento aí é a análise e o discernimento das coisas perfeitamente. O homem espiritual julga todas as coisas porque ele enxerga as coisas como elas são. E ninguém pode julgá-lo. Porque como alguém vai julgar ele se ele já está enxergando a realidade? Para que alguém julgasse esse homem espiritual, era necessário que ele estivesse aqui em cima dele, enxergando uma realidade mais real do que a dele. Mas existe? Não existe, porque ele já está enxergando a realidade. Então, nada pode julgá-lo. Entendem isso? A coisa é profunda. Em síntese, só para terminar essa parte, eu vou ver se depois eu falo mais alguma coisinha. Mas, eu quero que vocês entendam que, biblicamente, carne e espírito não é fantasminha versus corpinho. Mas é algo dentro do homem. É sensorial versus além do sensorial. Ou conhecimento parcial versus conhecimento real. Vê que eu tomo cuidado de não usar a palavra total. Porque conhecimento total só Deus. É conhecimento real. Aquilo que eu conheço mesmo, como ele é. E só isso só pode ser atingido pelo Espírito. Só o Espírito consegue enxergar aquilo que é como é. Eu sei que é um pouco pesado isso, mas eu tenho uma concepção pedagógica que é o seguinte, coisas que hoje eu não entendo completamente, elas vão ser compreendidas mais para frente. Mas importa que eu já as tenha, de alguma maneira, trabalhando dentro de mim. Vocês vão, com o tempo, e tentem fazer isso. Todos os textos que vocês pegarem, façam um conflito usando esses dois sentidos. Veja se não faz mais sentido do que aquela concepção mais sequinha entre corpo e alma. Vocês vão ver que essa concepção faz muito mais sentido. Mas vamos dar uma paradinha, que eu acho que eu já falei muito. Depois acho que eu vou fazer mais uns comentários.